seu maior aliado. Pelo meu pai, eu me ergo com uma fênix. Quem te ver, o doce da Big Mom tá na sua frente. Eu posso andar do suado, ou até ser uma calamidade. Revolução incendiou. Vamos resolver isso com palhaço. Meu futuro aqui era mais previsível. Eu só tô esperando uma chance. E feudal, olha só, terra. Prisioneiro surgiu, isso é jogo. Eu era a guarda desse lugar, mas não gostavam dos meus olhos. Você é muito violento. Eu vou prisionar. Unidos, nós podemos. Seu amigo foi roubado. Não pode me ver. O que vai fazer? Juntando a invisibilidade. Suger, suger, no me. Um tiro, acho que isso já basta. E todos aqui saem afundados. Almirante, você não pode ganhar. Então vamos para o alto. Sou um disparo, vale imbuído em hack. Se assustou, ressonou. Moleque de novo aqui, não se leva. Seu nome, mas desisti jamais. Preciso fazer o fogo. Hey, mamá, hey, mamá. Já tá, corre, nenhum dano você fez. Vano muito alto, sem me sentir o Fenique. É que não queima minha chama. Revigora sem cama. Eles conhecem minha fama. Mandante do Barba Branca. Me curei, tá sem dano. Chegando na guerra de vem um pássaro no céu. Uma Fenix voar. Vem rainha no pódio com muito zebeiro. Do mago é forte. Big Mom, e eu já pude perceber que perder a noção. Vejo futuro com observação. Moleque, cê vai conhecer quem vale um bilhão. Sabe que eu nunca perdi uma luta. Minhas costas nunca tocaram o chão. Rudo, cê generais a doçura. Quer que seja com uma cura na mão. Desesperado, que loucura. Ou é somente um cara sem noção. Se prendeu com o Katakuri. Comandante da Big Mom. Vai ter que redimir também. Porque feriu o mundo. Vontade de rei, deixe esmagado e meia maçã. Da minha família, todos aqui tem que morrer. Mate, mate nome, ela de cada cura. Apenas do capitão paz, segundo em comando. Sou quem está do seu lar, pelo seu objetivo derramando sangue. Escuta o nome, sem ter medo. Pelos mares todos sabem quem nós somos. Quem será que vai fazer o seu capitão alcançar seu sonho? Se a ordem é dada, voltar no chão. Ouça as palavras do meu capitão. Preciso ser o mais poderoso, muito, muito mais forte do que os outros. O braço direito, uma asa do rei. Não vivo somente pelo meu sonho. Daquela prisão, confiei no dragão pra mudar esse mundo. Então, serei o seu braço direito aonde quer que vá. Você se tornará o rei, o mundo queimará. Kaido é o homem que em breve o rei se tornará. Então, Zoro, por mim primeiro cê deve passar. O mundo do porquê da face escondido. E vai se arrepender por ela revelar. Chumbo sobrevivente, raça extinta. Voando no céu com asas negras. Caçador de piratas. Eu mudei no Jacomen de borracha. Encontrei, sonho compartilhei. Onde eu serei o melhor espadachim do mundo. Não vou deixar a morte do fim alcançar. você é muito mais do que insultante. Eu nem consigo encontrar palavras pra isso. Sério mesmo que esse nariz irritante. Palhaço, me diz um motivo pra eu te deixar vir. A marinha tá no sangue do olho de Falcão. Ei, então por que não? Ei, uma união. Yeah, então, palhaço, me deve dinheiro, né? É melhor me ajudar, faça o que eu disser. Divulgação e empresa, tava responsável por isso. Por que que tu tá no cesto? Responde, palhaço, olhando por um lado. É bom ele tá no meio. Só quero ficar de boa, nivelando o jogo inteiro, caçando marinheiro. Quero te impedir a morte de ex. Eu estou aqui pra fazer que ainda quer. Nosso mundo nada é por acidente. É o destino que dá forma às nossas vidas lentamente. Confio no sorriso do chapéu de palha imediato do rei dos piratas. Naquele dia ele tava lá. O mundo de cabeça pra baixo eu vou deixar. Então aceitei. O mar nos leva. Será o rei dos piratas e eu o rei das trevas. Ele disse que não ia morrer. Imagina a cara do mundo todo. Vários piratas estavam pra ver. E suas palavras acenderam de novo. Naquele dia choramos e rimos. Ele era meu capitão e meu melhor amigo. Apenas do capitão Paz, segundo em comando. Sou quem está do seu lado. Pelo seu objetivo derramando sangue. Escuta o nome, sentem medo. Pelos mares todos sabem quem nós somos. Quem será que vai fazer o seu capitão alcançar seu sonho? Se a ordem é dar.